A luta pelo poder é a grande realidade na história, sobretudo dos ciclos superiores da humanidade. O ser humano é um ser que carece, sente-se carente sempre de prestígio. Ele ambiciona impor-se ao seu semelhante e o prestígio social, por ele anelado, ele o deseja em todos os setores. Mas nenhum setor lhe dá maior soma de poder do que o setor político, precisamente porque é aquele que abre o caminho para alcançar o domínio do Estado, o domínio da administração, das coisas e dos homens. E por essa razão, todos os grupos sociais, quando têm os seus interesses econômicos já estabelecidos, eles desejam fortalecê-los através do domínio do kratos político, para poder, então, deste modo, robustecer ainda mais a sua posição. A luta no mundo tem sido sempre esta, pelo poder. No fundo, olhando bem, é uma luta genuinamente psicológica, porque as suas raízes estão na própria psicologia, no homem, no temperamento, etc. Quando nós encontramos tipos mais jupiterianos, como se diz, uma classificação um tanto astrológica, esses tipos que são mais dados, mais condescendentes, esses homens nunca exercerão o poder com violência. Mas um tipo saturniano, um tipo introvertido, um tipo sombrio, um homem de rosto boçoado, de expressão cruel, ele sempre exerce o poder com crueldade. Ele não sabe respeitar os direitos alheios. E esta é a razão porque a história está sempre ameaçada de ser assaltada por esses indivíduos que, de posse do poder e dos grupos que os apoiam, estabelecem regimes de brutalidade que só têm servido para tornar a vida humana insuportável e criar as revoltas sociais que são profundamente justificadas. Já tem mais alguma pergunta? Não tem? Ninguém mais quer fazer perguntas sobre os temas tratados, alguma análise sobre algum ponto, para que eu possa ainda aproveitar um pouco de tempo que resta? Tem aqui uma pergunta. Pergunta o seguinte: se para tomar uma posição positiva e concreta é necessário também tomar uma posição religiosa? Bem, a filosofia positiva é a filosofia da afirmação. A filosofia concreta, como nós chamamos, é uma filosofia fundada na filosofia positiva, mas com uma característica especial, que é a de estabelecer postulados apoditicamente demonstrados, como nós procuramos fazer em nossa obra Filosofia Concreta. Agora, quanto à necessidade da posição religiosa, não há propriamente essa necessidade. Não se quer dizer que, para defendermos os aspectos positivos de um ciclo cultural como o nosso, tenhamos necessidade de pertencer a uma confissão religiosa. Entretanto, nós não podemos deixar de reconhecer é que a ideia de religião, hoje, devido aos ataques tremendos que ela foram feitos pelo lado antitético, a religião aparece aos olhos de alguns como alguma coisa superada, o que não tem fundamento, porque a ideia religiosa, fundamentalmente, ela cinge-se ao reconhecimento de um poder superior, que é fonte e origem de todas as coisas, a cujo poder nós prestamos uma reverência. E essa reverência é uma reverência que pode ser feita por meio de cultos internos ou cultos externos. Para alguns, basta o culto interno, basta apenas a busca de um religar o homem individualmente tomado em si mesmo, com a divindade ou com o ser superior, que é a fonte e origem de todas as coisas. Mas, em regra geral, as religiões, elas defendem a tese de que há necessidade de um culto externo, porque esse culto externo tem razões poderosas a seu favor, que não caberia aqui discutir, porque isso é matéria de teologia. Mas eles dizem que o culto externo se impõe para servir de exemplo e mesmo fortalecer a fé que deve existir na sociedade, naqueles aspectos positivos que são fundamentais do ciclo cultural. Agora, as posições, por exemplo, materialistas ou posições pragmatistas, etc., podem naturalmente negar a presença de um ser supremo, fonte e origem de todas as coisas, o Deus, por exemplo, das religiões. Mas elas não deixam, contudo, em certo modo, sobretudo as materialistas, de aceitar um princípio de todas as coisas, cujo princípio ela chamará matéria ou outro nome que quiser, ao qual terá, inevitavelmente, que dar uma espécie de onipotência. Ou seja, todo o poder possível deve estar contido na matéria, quer dizer, tudo quanto a matéria pode realizar ou pode vir a ser, ela já deve, de certo modo, conter na sua omniperfeição, que deve anteceder a todas as manifestações posteriores. De maneira que as ideias religiosas, elas podem, dentro de termos filosóficos, serem entendidas, às vezes, até por posições antitéticas. Há, em muitas posições antitéticas, também uma concepção religiosa, como nós vimos nas manifestações do panteísmo e outras manifestações chamadas heréticas, que são heréticas segundo o pensamento da igreja dominante, mas não segundo o pensamento religioso tomado nos seus aspectos gerais, porque ninguém pode negar que muitos heresiarcas foram homens crentes, profundamente religiosos e de uma vida exemplar. De forma que a questão da religião é matéria que merece mesmo, modernamente, que se estude melhor, que nós nos preocupemos mais com ela e que não nos deixemos avassalar por essas críticas fáceis que alguns materialistas vulgares procuraram fazer e alguns céticos construíram, que transformaram as ideias religiosas apenas num amontoado de mitos, de crendices populares, de superstições, confundindo a religião no seu aspecto exotérico popular com a religião no seu aspecto esotérico e mais profundo, que tem bases filosóficas muito sérias. O desconhecimento das obras mais sérias de teologia natural é que leva a muitos filósofos modernos a tomarem certas atitudes, porque se eles estudassem melhor as grandes obras, compreenderiam a profundidade que há no pensamento religioso, que ninguém pode negar. Ademais, o ser humano não pode ficar entregue só a si mesmo, a solidão dentro de si mesmo. A humanidade precisa crer em alguma coisa de superior. Nós sentimos essa necessidade sob pena de nos perdermos dentro da estreiteza da nossa própria vida. E se examinar com bastante cuidado e com bastante desvelo o tema religioso, nós encontraremos nele aspectos positivos respeitáveis que mesmo aqueles que não têm a crença, mesmo aqueles que não têm a fé, terão inevitavelmente de reconhecer. Se nós passarmos os olhos sobre o pensamento pitagórico, nós verificamos que na formação da filosofia que cabe inegavelmente a Pitágoras, nós encontramos uma tendência de Pitágoras, junto com seus discípulos, para abordar os temas religiosos sobre aspectos completamente inéditos até então na história. Ele pedia aos pitagóricos que tivessem a sua concepção religiosa e aguardassem para si, não manifestassem propriamente, mas que ante as diversas religiões que existam dentro do ciclo cultural, tivessem uma posição de respeito e atendessem para essas religiões com uma atitude simpática que não perturbasse no desenvolvimento das mesmas, sem que isso quisesse impedi-los de fazer a crítica quando justa e chamar atenção para os falsos religiosos, para os hipócritas. E como nós sabemos, a religiosidade tem uma tendência muito grande a criar a hipocrisia. Agora, em face dos atuais estudos psicológicos, sobretudo estudos em profundidade, nós vemos, como se vê através da obra de Jung, que a religião tem um fundamento muito mais profundo no ser humano do que se julgava. Ela não é apenas uma coisa exterior, uma coisa passageira, ou produto apenas de uma inferioridade mental. Ao contrário, ela tem uma raiz muito mais profunda na nossa própria racionalidade e também em toda a formação psíquica do homem, de maneira que a projeção dos arquétipos religiosos são inevitáveis pelo ser humano, e o perigo está quando eles os substituem por figuras humanas e por coisas muito transeuntes e muito passageiras, como acontece na época moderna, que se forma uma nova mística, mas uma mística de caráter ideológico, uma mística de caráter político, que é então o ludíbrio da verdadeira mística e que é a transformação do homem num sectário da pior espécie e num tipo capaz de auxiliar e comprometer-se na formação das brutalidades que nós já assistimos na nossa época e que em outras épocas da humanidade também assistimos, o que se deve evitar. De maneira que o tema religioso é um tema sério, merece estudo, a atenção do homem que se preocupa com a cultura humana e não pode ser tratado assim por alto,